Então, antes desse intervalo, comentávamos problemas, antecipando a teoria e avacalhando todo o programa que eu fiz para a aula de hoje. Mas agora vamos voltar aos eixos. Teorias propriamente sociológicas. Vou botar uma observação aqui. Quando eu digo propriamente sociológicas, é porque pensam causas puramente sociológicas. Questões psicológicas passam a ser ignoradas por essa teoria. E só lembrando o que eu já disse também ontem, não são teorias que se sucedem. São teorias, doutrinas paralelas. Em algum momento, em algum lugar, pode ser que uma delas, claro, tenha prevalência dentro de determinado grupo, dentro de determinada comunidade jurídica. Mas se você pensa pela história, vamos dizer assim, ocidental da criminologia, não há propriamente uma superação. Então, bem ou mal, todas elas convivem em determinada medida. Um ponto de virada, um movimento que marcou muito essa perspectiva puramente sociológica é a chamada Escola de Chicago. Veja aqui, que nome. Porque Chicago lembra coisas mais próximas à doutrina sanitária, propriamente dito, do que, enfim, algo mais sério. Porque a Escola de Chicago é basicamente montada por economistas. Sabe aquela coisa do positivismo, de você querer quantificar o real? Pois a Escola de Chicago, ela passa a fazer levantamentos quantitativos das relações sociais. Isso é tão interessante que curso de ciência política, por exemplo, no UPERJ. Mestrado e doutorado de ciência política no UPERJ. O UPERJ é o Instituto Universitário de Pesquisas do Estado do Rio de Janeiro. É uma instituição que não tem graduação, só tem pós-graduação, só tem mestrado e doutorado. É um curso de ciência política em que no mestrado só existe uma única disciplina obrigatória, estatística. Sabe o que é você fazer um curso, você chegar a nível de doutorado na área de ciência política, em que você passa décadas da sua vida trabalhando com texto? Eu vou ler cientista político, eu vou ler texto de política, e de repente no doutorado, a única disciplina obrigatória é estatística, que tem que fazer conta. Sendo que você já perdeu a capacidade de somar 2 e 2 faz algum tempo. Por pura falta de hábito nessa altura do campeonato. É porque o UPERJ pensa ciência política como os americanos pensam. Discutir ciência política na Europa é discutir textos. Discutir ciência política nos Estados Unidos é discutir estatística. Fazer ciência política é dizer 18,32% dos brasileiros votam depois de assoar o nariz. Já outros 43,9% não tiram catota na urna eletrônica. E assim vai. Né? Pensar a sociedade é basicamente um pensamento quantitativo dos comportamentos sociais. Essa Escola de Chicago, a leitura econômica, influenciará a economia, como diz Maria da Conceição Tavares, aos berros na TV. Dizia, né? Porque, enfim, acho que ela morreu. Economia também vive esse dilema, de saber se economia é gente ou economia é número. Se a discussão de economia discute o comportamento humano nas relações de consumo e produção, ou se discutir economia é basicamente discutir estatísticas, números da base econômica. Os economistas que acham que economia é número são os economistas da PUC do Rio. A PUC do Rio tem um dos cursos mais poderosos na área de economia do Brasil. Tanto é que há 8 governos sucessivos, o primeiro e segundo escalão, são compostos, dentre outros, por professores da PUC do Rio. Pedro Malan, Edmar Baixa, Reis Fried, esse povo todo. São pessoas que acham que economia é número. Já a USP é uma escola de economia que acha que economia é gente. Então, da mesma forma que há nesses campos da economia e da ciência política, há também na criminologia um pensar as ciências sociais a partir de dados estatísticos e quantitativos. Então, começa levantamentos do tipo, nesse bairro, as pessoas que comem sanduíche de chocolate tendem mais a cometer roubos, etc. Então, essa soma de dados quantitativos. pensar a sociedade, pensar o quantitativo e pensar as condições sociais para a redução dos números, porque os dados quantitativos, eles podem, acabam representando sempre uma determinada quantidade de pessoas, mas também relacionadas a um lugar. É um grupo significativo de pessoas em determinado lugar, cometendo determinado ato. O que permitiu essa leitura puramente social, a partir dos dados quantitativos, é justamente a singularidade quantitativa, numérica, de determinado tipo de crime. Por exemplo, em 1992, no Rio de Janeiro, houve a... Foi em 90? Foi em 90, a época 90, não é isso? Aquela reunião dos chefes de Estado, que iam pensar uma política para a proteção do meio ambiente, uma política global de proteção ao meio ambiente. Nesse período, no Rio de Janeiro, o exército foi para a rua. Foi a primeira vez que botaram o exército como força moral de controle da violência urbana. O objetivo do exército, a estratégia do exército, foi ocupar a entrada de favela. Revistar as pessoas que entravam e saíam de favela. Moral da história. Crimes relacionados a tráfico de drogas caíram. Caíram. Aquela história do filme Tropa de Elite, né? A classe média que financia o tráfico. Mas a classe média não conseguia subir o morro para comprar droga e voltar em paz porque o exército revistava. Chegava um cara classe média e pensava, é playboy comprando maconha, vamos revistar o cara. Mas como é que comprar lá se você? Na hora que voltar do morro, o exército vai em cima de você. Em compensação, o número de crimes envolvendo roubo de carro aumentou alucinadamente. Porque o traficante não estava conseguindo dinheiro vendendo droga. Então ele estava mais dinheiro mesmo, comprando carro e revendendo. Outro fenômeno curioso desse aconteceu quando no Rio houve uma moda mesmo, uma série sucessiva de roubos a banco. Os bancos estavam sendo roubados direto. O roubo a banco era o crime do momento. Aí os bancos começaram a investir em segurança. Essa porta que é o saco, que você não consegue entrar no banco, senhor, eu vou dizer que é objeto de metal, né? E tem que revistar a bolsa de todas as mulheres, é um troço super constrangedor e tal. Ficou difícil roubar banco. Que era um sistema de alarme eficiente, porta eletrônica, detector de metais, aumentou o número de segurança, passaram a roubar carro forte. Porque se o banco se tornou mais difícil, o carro forte continuava mais vulnerável. Atacando os carros fortes, o que fizeram? Os carros fortes passaram a andar com GPS, para você saber a localização do troço. Um sistema de tipo pedido de emergência de pânico. Aperta o botão, já aciona o GPS, que já avisa a polícia. Andar com escolta. E a blindagem dos carros blindados aumentou. Para aguentar tiro de fuzil AR-15, não só de revólver 38. Aguentar granada. Alguns até já estão sendo projetados agora para aguentar bazuca. Para você ver, ou pelo menos não fazer tanto estrago assim, quando dá um tiro de bazuca. Você vê o nível da criminalidade. Então os carros ficou mais difícil roubar carro forte. Começou o sequestro. Porque, veja, é um cara que vale muita grana. E ninguém andava com segurança. Rico não andava com segurança. Dirigia carro sozinho. Aí o rico passou a andar com carro blindado, você passou a vender carro blindado para cidadão comum. Né? Mercedes blindada, né? Land Rover blindada, e andar também com dois carros de escolta cheios de segurança. Então veja que se você faz um levantamento numérico, estatístico, da quantidade de crimes cometidos por área, você vai ver que sempre tem um crime que se destaca. E veja que nessa história que eu narrei dos crimes, a explicação é econômica. É uma questão de oferta e procura, é uma questão de custo de determinado crime. Você aumenta o custo de determinado tipo de ação criminosa, necessariamente há um deslocamento do crime para outro tipo de atividade. É como o comércio. Você monta um tipo de negócio em que você vai vender um produto para o qual existe demanda e tem pouca concorrência. Vai vender muito. Chega uma hora que as pessoas percebem isso e todo mundo começa a fazer a mesma coisa. Vender o mesmo produto que você. A concorrência fica acirrada. Seu lucro cai. O que você faz? Parte para outra. Vou diversificar o negócio, vou partir. Então, é uma lógica econômica mesmo do crime. Economia pressupõe que sempre haverá consumo. O que se desloca na ideia das leituras econômicas é o que as pessoas estão consumindo. O quanto vale a pena produzir aquele produto tendo em vista a disposição de consumo das pessoas. Agora, que sempre haverá consumo de alguma coisa, isso é um dado que ninguém questiona. Ninguém questiona. Crime pressuporia a mesma coisa, só que no lugar de disposição de consumo, haveria a disposição para o crime. O crime, portanto, deixa de ser pensado como um desvio de um indivíduo, um desvio patológico, biológico, psíquico de um indivíduo para cometer crime, e passa a ser visto como um dado inerente à sociedade. Não há sociedade sem crime, assim como não há sociedade sem consumo. É um dado puramente social. Não tem nada a ver com a formação da psique. Como fato social, da mesma forma que sempre haverá consumidores, sempre haverá um ou outro que é criminoso. Pouco importa porque ele é criminoso. O que importa é qual crime se comete. Quais são as condições sociais de oferta e procura das alternativas criminosas. E que, portanto, pressupõe instrumentos, políticas de combate ao crime que levem em conta justamente essa economia do crime. Essa lógica econômica. E aí vem duas vertentes. E as duas com leituras igualmente econômicas, mas que levam a soluções completamente antagônicas. Vou dar um exemplo envolvendo narcotráfico. Você tem no Brasil um processo que é progressivo de descriminalização do uso de substância entorpecente. Num primeiro momento, não havia sequer um tipo penal próprio para entorpecente de uma forma geral. Surgiu com a lei 6368, que é de 1976. Antes de 1976, as pessoas que consumiam droga e as pessoas que vendiam droga eram enquadradas no mesmo artigo do Código Penal, que era o artigo que dizia respeito à exposição a perigo. Qual é a lógica da exposição a perigo? Você, por exemplo, transporta substância radioativa pelo meio da rua. Essa substância radioativa pode ser que ela esteja sendo, vamos dizer, transportada de forma precária. Pode ser que na prática ninguém tenha sido contaminado pela radioatividade. Mas há o perigo de contaminar alguém pela radioatividade, pela forma precária, pela forma acelerada. Só o crime de expor a perigo, só a exposição a perigo já é crime. Pouco importa se alguém de fato foi afetado pela radiação ou não. Há umas variações desse tipo penal. É o caso de quem, por exemplo, faz uma explosão. Você tem uma casinha para derrubar, você resolve você mesmo implodir a sua casa. E sai tacando dinamite ali. Explode aquele troço. Sai voando concreto para tudo quanto é lado. Porque você é um amador no que diz respeito à demolição com dinamite. Pode ser que ninguém saia ferido da explosão. Mas só o fato de você ter causado potencialmente a morte de alguém ou ferimento de alguém já é um crime. Exposição a perigo. Droga era considerada o crime de exposição a perigo. Simplesmente por você andar com ela. Porque pelo fato de andar com ela, potencialmente você poderia passar a droga para alguém. E em passando a droga para alguém, viciar mais um. Pouco importa se de fato você passou ou não. É como se todo o crime consistisse em trazer consigo droga. Em 1976, fizeram a distinção entre aquele que traz consigo a droga e aquele que produz, comercializa, transporta a droga. O que nós chamamos de tráfico mesmo. As pessoas ligadas ao comércio da droga e as pessoas simplesmente usuárias da droga. Só que a lei nunca criminalizou o uso. Ela manteve a lógica da lei antiga. Criminalizar o trazer consigo substância entorpecente. Na prática, se você usa, você traz consigo. Não é? Então, se só tem duas pessoas no universo da droga, ou quem é traficante, ou quem está vendendo, ou quem está comprando, como todo e qualquer objeto disponível no mercado, então o cara que traz consigo funcionava para enquadrar o usuário. O judiciário começou, por interpretação, a deixar de aplicar o artigo 16 da lei 6368, dizendo que o trazer consigo não é crime, por construção da jurisprudência mesmo, por construção de leitura de juiz. Até um conceito moderninho da teoria do direito que diz o seguinte: não se confunde norma com texto da lei, como se faz em todas as teorias do século XIX e boa parte do século XX. Hoje diz-se que o texto da lei é uma coisa, norma é outra. O texto da lei deram até outro nome para ele: dispositivo. É um dispositivo. A norma é o dispositivo interpretado. Não há norma, portanto, sem interpretação. Quem faz a norma, portanto, é quem interpreta, é o juiz. Por essa perspectiva, dá para dizer que a norma da criminalização do trazer consigo substância entorpecente mudou. Não porque a lei tenha mudado, mas porque os juízes passaram a interpretá-la de outra forma. Que forma era essa de interpretação? Eles diziam que, por princípio, a lei era inconstitucional ou, no mínimo, inaplicável. Porque, por princípio, não se pune no direito a autolesão. Perceba, portanto, que passaram a considerar o trazer consigo, já associado, obviamente, não literalmente ao trazer consigo, mas ao uso, que o uso não pode ser punido. Porque quando você usa, você expõe a perigo apenas a você mesmo. E a autolesão não é, por princípio, punida. Deixaram de considerar, portanto, que é perigoso trazer consigo. Isso já foi uma forma de tornar inútil o artigo 16 da Lei 6368. Contribuiu muito para isso a visão de que o usuário é doente e não criminoso. E de que, portanto, o encarceramento, que é a solução dada pelo artigo 16 da Lei 6368, seria algo totalmente inútil. Há 2 anos foi feita uma nova lei de entorpecentes, que definitivamente acabou com a criminalização do uso de substância entorpecente. Hoje, se você é preso trazendo consigo substância entorpecente, em condições tais que caracterizam uma situação de usuário de substância entorpecente, o que você recebe no primeiro momento é uma advertência do juiz. Feio, bobo, não faz mais isso. Se você reincidir, o que você receberá é uma espécie de determinação para que você seja submetido, após um laudo médico, a um tratamento, se preciso for, em clínicas. Tudo isso inexistente. A clínica, o tratamento, enfim, fica por nada mesmo. É mais uma dessas leis em que no papel é ótimo, mas falta prédio, falta estrutura, falta tudo para ela funcionar. Essa interpretação, antes da lei atual, já dependia. Pela lei atual, passa a ser a regra da própria lei, a regra escrita. Porque, muitas vezes, o flagrante que você consegue fazer no traficante é pegar o cara cheio de droga, cheio de muamba, né? Cheio de bagulho. Você não pega ele, de fato, vendendo. De fato, transportando para vender. De fato, preparando droga. Que eram os verbos que você encontrava no tipo penal. Você não encontra o flagrante, você só encontra o cara com muita droga. Para diferenciar o usuário, que também é um cara que você encontra carregando droga, do traficante, as pessoas levavam em conta, dentre outros fatores, a quantidade. Teve um camarada que foi pego com, sabe aquele tijolo de coca, de maconha? 2 tijolos, 2 quilos de maconha, dentro do carro. Só que é o seguinte, ia ter uma festinha na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, em Búzios, ia ter 40 pessoas numa mansão em Búzios, e todo mundo fez uma vaquinha para um cara só comprar maconha para todo mundo. É, exatamente. E detalhe, era o mesmo que estava levando a carne de churrasco da vaquinha. É o cara que foi responsável por toda a logística. É o intendente do grupo. Ele conseguiu ser enquadrado não como traficante, mas como usuário. Outro cara também que comprou uma quantidade muito grande, né? Era um artista. É levado também em consideração. Não é um critério automático. X gramas é usuário. Agora, passou de tanto, aí já é traficante. Você pode ter até 1 tonelada em casa. A questão é você, por outros critérios, que não só a quantidade, conseguir justificar aquela quantidade como usuário. Teve um camarada, ele era um ator da Globo. Ele foi preso com a quantidade considerável de cocaína. Mas ele disse ser usuário e justificou a grande quantidade pelo seguinte: amigo, todo mundo me conhece. Você acha que é fácil eu subir um morro para roubar bagulho? É difícil. Tem paparazzo me perseguindo. Então, quando eu consigo comprar, quando eu arranjo um esquema para comprar um produto bom, eu compro e estoco. Isso dura. É só armazenar de forma adequada. Para não faltar. não é? Olha só, não é fácil, né? Se todo mundo te conhece, como é que você vai comprar? Assim? Ainda que o usuário não seja, né, criminalizado no, na prática, mas no mínimo pega muito mal da sua imagem pública. Né? No mínimo sai sua cara estampada no jornal, você comprou cocaína. Né? Então o cara, como podia, aproveitava, quando era da boa, fazia um estoque. Sei lá como vai continuar esse troço aí. Não dá nem para confiar no traficante que faz o delivery, ele entrega em domicílio, porque toda hora mata o cara, vem outro, você já não conhece, aí já não sabe se o esquema é seguro. Ele não podia se arriscar. Então, quando achava um esquema suficientemente confiável, ele fazia estoque. Tem grana para fazer estoque? Ele pode. Não é? Então, depende das suas circunstâncias. Aí, como o pessoal que segue, por exemplo, a escola de Chicago, começou a interpretar isso em termos econômicos. Primeiro, você pensa tráfico de drogas como comércio. Se é comércio, está submetida às leis da economia, de uma forma geral. Oferta e procura. Oferta e procura. Se você trabalha aquelas curvas de demanda entre oferta e procura, o que é mais eficaz para a repressão de um mercado? É reduzir a procura. Reduzir o consumo de substâncias. É muito mais eficaz se você quer acabar com determinada atividade. Atividades econômicas, desde que haja demanda, ainda que a oferta seja gigantesca, o mercado sobrevive. A concorrência pode estar boçal, mas o mercado vai se adaptando, consegue, gera práticas de redução de custo que garantem a sobrevivência. É a mesma coisa. Venda de droga está muito disputada, vamos malhar cocaína, meu amigo. Vamos botar pó de mármore, talco, farinha e vamos continuar vendendo. Separa bem o produto. Agora, nada é mais eficaz para acabar com determinada atividade do que reduzir a demanda. Era o caso do jogo do bicho. Os bicheiros eram ultra ricos, muito poderosos. Os bicheiros tentaram uma série de práticas de repressão para o do bicheiro que não deram certo. O que acabou com o jogo do bicho foi a Caixa Econômica Federal com a loteria esportiva. Lança loteria esportiva, Mega Sena, né? Essa demanda por jogo foi passar para um mercado lícito, mais barato e mais confiável. Moral da história, os bicheiros quebraram. Quebraram. Os bicheiros que não quebraram foram aqueles que conseguiram converter aquele capital acumulado com a contravenção, transformar em capital lícito. Juntou a grana que tinha, montou motel. Bom, os negócios que os bicheiros usavam para lavar dinheiro só passaram a ser os negócios que sustentam os bicheiros hoje. Sobretudo em investir em motel, prestação de serviço. Que comércio é difícil lavar dinheiro com comércio. Porque comércio você compra alguma coisa para vender. Então, contabilmente, você tem que emitir nota, tem que fraudar duas notas, tem que fraudar nota de compra de produto e fraudar a venda para justificar o lucro. Agora, prestação de serviço, não. Você abre um hotel e vem cá. A única forma de você saber se o cara, de fato, está tendo esse movimento todo é botar um fiscal plantado na porta do motel contando quantos entram e quantos saem lá de dentro. Quando é que a Receita vai fazer isso? Nunca. Então, prestação de serviço é fácil. Você monta um motel que não vai ninguém. E diz que ele fica lotado. E que só entra grupo para fazer orgia ainda aqui. E você cobra por cabeça. Pronto. Aí você justifica. Você não tem que justificar pela compra de produto nenhum. Não dá para acusar. Porque a compra, tem muita empresa que fornece produto, seu restaurante, por exemplo, fornece produto e que não é. É empresa para valer, é empresa que emite nota e tal. Então você é só ver o quanto que ela está vendendo de arroz para o seu restaurante. Você disse que vendeu 5 milhões de pratos, mas só comprou arroz para 50. Então dá para saber que você está lavando dinheiro. Essa migração, porque o mercado ficou ruim. Nesse sentido, as leituras da Escola de Chicago são contrárias às políticas de descriminalização do usuário. Para eles, a repressão em cima do usuário é muito mais eficaz para acabar com o narcotráfico do que a repressão na produção. Por conta do filme Tropa de Elite, a imprensa não fala em outra coisa, no quanto o usuário é culpado pelo narcotráfico. Pois esse é o papo da Escola de Chicago desde os anos 40. Desde os anos 40. Não tem nenhuma novidade trazida. O filme só trouxe esse raciocínio para algo popular. Mas é um raciocínio antigo. Quem é que sustenta qualquer negócio? Consumidor, meu amigo. Quem é que sustenta as Casas Bahia? Quem compra na Casa Bahia? Se ninguém comprar, ela quebra. É simples. A repressão sobre o usuário, segundo a Escola de Chicago, é muito mais eficaz do que a repressão, não é? Sobre o vendedor de produtos. Sobre o vendedor. É uma leitura típica dessa lógica econômica de se pensar crime. A mesma lógica econômica pode servir também para o oposto, para a conclusão radicalmente oposta. Veja só. Quanto mais você criminaliza, não é radicalmente oposta, mas muda de foco. Quanto mais você criminaliza a prática de uma conduta, mais interessante ela fica. É uma leitura curiosa, porque ela vai de encontro a essa afirmação comum, esse lugar comum de dizer que quanto maior a pena, menos crime é cometido. E diz o contrário, quanto maior a pena, mais atração para o crime você gera. E não é por nenhuma leitura psicológica dessa do tipo, tudo que é proibido é mais gostoso, como se quanto maior a proibição, mais delicioso ficasse a prática do ato. Não é isso, é por aspectos econômicos. É porque quanto maior a repressão, menor a quantidade de pessoas que podem praticar o crime. Ou seja, menor o mercado para a venda do produto. Já que é menor o mercado, ele fica mais atrativo, porque quem entrar nele, lucra mais. Lucra mais. E quanto mais lucro, mais atrativo. Mais atrativo. Veja que parte do pressuposto também que o que leva, o que movimenta a sociedade de uma forma geral é lucro. É ganhar dinheiro. Por que que acontece o crime? Siga o dinheiro que você encontra, o crime. Essa frase, isso não é nenhum cientista, não. Isso é do Jack Nicholson, no filme Chinatown, no 2. No 1 e no 2 ele repete essa frase, o detetive, que por sinal se chama Jack também, o personagem. É um detetive que ele começa a investigar uma trama super intrincada, é filme noir mesmo, aquele estilo já manjado de filme policial. É um detetive falido, ferrado, que entra uma mulher altamente sedutora e misteriosa e pede para ele encontrar alguém, ela sai e dá uma grana para ele, não sabe onde, ele começa a investigar um troço cheio de gente esquisita, que ele não entende nada. Aí chega uma hora que ele está tão perdido naquele jogo de vários personagens esquisitos que ele diz, quem entendeu o crime mesmo? É só seguir o caminho da grana. Então ele vai só chegando a gente cada vez mais rica. E de fato acha o mandante no lugar mais rico, acha a grana que você... As pessoas cometem crime por poucos motivos. Dinheiro é um dominante. A Escola de Chicago tem essa leitura. Tem essa leitura. É grana, é grana. Quanto mais você reprime, maior a promessa de grana. Quanto maior a promessa de grana, mais atrativo. Então, aumentar a pena não reduz crime, ao contrário, aumenta o potencial criminoso. Eles explicam isso a partir de narcotráfico. Principalmente com narcotráfico. Porque, meu amigo, o seu consumidor é o melhor consumidor do mundo. É o consumidor viciado. Consumidor viciado vai comprar o seu produto. Custe o que custar, porque ele é viciado. Então, a melhor forma de aumentar o preço é diminuindo a concorrência. E o traficante que quer reduzir a concorrência na bala. Agora, o Estado pode contribuir muito se aumentar a pena e tornar menos atrativo, sabe? Mais difícil cometer o crime. Alguém cometerá. Veja que essa lógica de que alguém cometerá sempre, desde que haja alguém disposto a cheirar, a fumar maconha, vai ter alguém disposto a vender. E quanto menos gente vendendo, mais lucro. É pura economia, é pura economia. Sem tirar nem pouco. Veja que qualquer aspecto psicológico foi tirado da questão. Você não fala de indivíduos, de uma constituição, da singularidade do indivíduo, do criminoso, como se fosse só ele, mas você fala de uma espécie de natureza humana, de comportamento comum. No caso, a matriz do comportamento comum são as práticas econômicas. Então, as leituras sociológicas, puramente sociológicas, sob essa perspectiva, elas nascem, elas começam muito atrelado à lógica econômica. Uma outra leitura, também economicista das relações humanas e das práticas criminosas, mas que é franca e radicalmente oposta à leitura da Escola de Chicago, são as leituras marxistas. Uma leitura marxista que você encontra na segunda parte em diante desse livro aqui, do Juarez Cirino dos Santos, que é o marxista. É o marxista. Um estudo sobre as estruturas e as instituições da violência. Ele deve chamar um estudo marxista sobre as estruturas e instituições da violência. Um exemplo disso, olha os capítulos. A primeira parte é essa leitura em que ele mapeia as teorias. Introdução, modelos biológicos, caracteres de positivismo, modelo sociológico ambiental, teorias ecléticas ou multifatoriais. Ah, parte 2, introdução, a violência nas relações internacionais, as relações entre as áreas desenvolvidas, imperialismo e as áreas subdesenvolvidas e dependentes, periferia, rico contra pobre. A violência na América Latina, bando de pobre. A violência no Brasil, país fodido. A violência do modo de produção capitalista. Só pelo índice você já viu ao que veio o livro. E toda a crítica da primeira parte é baseada na comparação com essa outra perspectiva. Veja que para Marx, como Marx vê o mundo? Marx vê o homem como um produto da sociedade. Não da sociedade considerada genericamente, mas por um dado objetivo das relações sociais. Leia-se, as formas de produção. É a concepção manjadista de Marx de dizer que a economia é a infraestrutura das relações sociais, é a base da história. Sim, porque se o homem é moldado pela sociedade, então esse homem é um ser histórico. É um ser historicamente construído. Mas a infraestrutura da construção histórica dos sujeitos é a economia. São as formas particulares de produção. Marx começa a obra dele analisando uma forma particular de produção, que é a capitalista. A forma particular de produção capitalista requer dois personagens, porque ela funciona em fábricas. A fábrica tem dois personagens. O que seria um modo de produção sem fábrica? É aquela em que você é trabalhador, mas também é 100% proprietário do seu próprio trabalho. É o caso da economia movimentada pela artesania, pelo trabalho artesanal. Você chega numa pequena cidade medieval e quer comprar cestos. Você comprará cestos de quem? De fulano, o cesteiro. Fulano é o cara que vai ele ou familiarmente vão ele, os filhos, cortam junto, sei lá onde, beneficia o cesto, faz o cesto, enfeita o cesto e vende o cesto. Ele tem um trabalho que, com relação ao produto, a participação dele na produção vai do começo ao fim, inclusive a renda. Aquilo que ele recebe como troca pelo produto produzido é 100% relacionado a ele, mais ninguém. Na fábrica, não. Na fábrica acontecem duas coisas. Primeiro que na fábrica, vamos supor, uma fábrica de cestos. Ninguém fabrica cestos sozinho. Você fabrica partes. Você atua trabalhando em partes repetitivas da linha de produção de cesto. Você é cortador de junco. Aí, todo dia cortar junco. Não dá para dizer, e não corta sozinho, ainda tem essa. Não dá para dizer qual foi o cesto cujo junco foi você que cortou. A possibilidade de você se identificar pessoalmente com o cesto produzido é muito difícil. Se imagina você que é o operador de solda 19 na linha de montagem do Ford Ka. A solda 19 daquele ali foi eu que fiz. Você não consegue. Você não se sente tão dono do trabalho como, por exemplo, aquele que tem uma produção 100% artesanal da coisa sente. Você faz do começo ao fim o produto. Você se identifica. É assim que nós criamos uma cultura também, que a nossa subjetividade, a nossa personalidade é constituída a partir do trabalho. Você se identifica para as pessoas a partir da sua profissão. Eu sou fulano, professor, eu sou Júlio professor. Você é fulano, servidor público. Você é Beltrano, advogado. Você não sei quem sabe. Você se identifica pela sua atividade laboral. Você não usa outro código para se identificar. Oi, eu sou fulano, taurino. Não te achar boiola, maluco. Tem tantas outras formas de você se classificar. Um amigo meu, de sacanagem, porque estudante de direito é um bicho meio babaca, por natureza. O curso é babacante das pessoas. Né? Então, as pessoas começam a fazer estágio depois de um tempo, aí bota a terno e gravata, se acha grande coisa. Nisso, as pessoas começaram a fazer cartãozinho. Fulano de tal, estagiário. Era uma moda que as pessoas começavam a fazer aquele estágio, cartãozinho. Um amigo meu que era babaca, que não fazia estágio, ele fez um cartão botando assim, Paulo Jorge também. Paulo Jorge, vacaio. Por que não? Eu que era mais babaca ainda que ele, e também não fazia estágio, eu fiz um cartão sem nome. Era um cartão só vinha escrito, meu cartão. E embaixo tinha um desenho de um telefone. Você quer meu cartão com telefone? Eu tinha dois cartões, é porque no shopping perto da PUC, onde eu estudava, tinha uma maquininha daquelas que você botava a fichinha e fazia cartão na hora. Uma dúzia de cartões, seis cartões, uma espécie de cartão expresso. Você ia na maquininha no computador, já tinha os modelos, você digitava o seu nome e fazia. Aí eu fiz um cartão e ficava escrito, meu cartão. Fiz dois modelos, o meu cartão e o meu cartão com telefone. Vem que eu vou te dar o meu cartão. Aí entregar, meu cartão. Mas peraí que tem, não tem um telefone. Meu cartão com telefone. Você tem várias formas de se identificar, não é? Por que pelo trabalho? Por conta dessa cultura desenvolvida a partir da artesania. Só que no mundo capitalista, no mundo da alta produção, da produção industrializada, fica difícil você se identificar. Por outro lado, há um outro personagem que também lhe afasta da identificação com o produto, que é o dono do meio de produção. Porque agora, para produzir, não basta você dominar uma técnica. É preciso você ser dono da fábrica, porque a produção é feita em fábrica. E a produção ultracomercial vai desbancando a produção artesanal. Vai eliminando, vai extinguindo o produtor artesanal. Um livro que romanceadamente conta muito isso é um livro chamado A Caverna, de José Sarabado. Bom marxista, um bom escritor marxista. José Sarabado narra a história de um senhor português que tem uma olaria. E nessa olaria, ele fabrica jarros. E esses jarros são vendidos para o único grande mercadão da cidade. É uma cidade fictícia. Uma cidade que funciona dentro de um prédio. É um prédio em que todo mundo mora dentro do prédio, trabalha dentro do prédio, consome dentro do prédio e se diverte dentro do prédio. É uma sociedade fechada dentro do prédio. Ele mora numa área rural, em que produz artesanalmente, numa olaria, jarros de barro. É bom botar uma contradição, um choque. Vida campesina, produção artesanal. Vida urbana, produção industrial. Um dia ele vai levando, como todo mês ele faz, um caminhãozinho cheio de jarro para vender. Só que o cara que compra produto, que compra jarro, ele diz, eu não quero mais comprar o seu jarro. Porque uma fábrica me vendeu jarros de plástico. E todos agora querem jarros de plástico. Porque os jarros de plástico não quebram. Porque os jarros de plástico são mais baratos. Ninguém quer saber do seu. Os jarros de barro, de plástico, são todos iguais. O seu, cada hora, é um jarro diferente. E aí começa toda a angústia do personagem. Não basta você. Você tem que ser dono da fábrica. Por isso o mundo é dividido entre dois personagens. O burguês, que doravante passa a ser o proprietário dos meios de produção, havia uma definição anterior para a burguesia. Aquela burguesia da Revolução, que mais tarde nós aprendemos a qualificar de Revolução Burguesa, da Revolução Francesa. Burguês não era propriamente o cara que era detentor do meio de produção. Burguês era o cara que pagava imposto. Uma das principais causas da Revolução Francesa foi a taxa tributária. É porque o rei arrecadava e o rei gastava com ele mesmo. Daí até essa imagem histórica da monarquia como um bando de perdulários que usa mal o dinheiro que arrecada. Né? Tipo Maria Antonieta, se não tem pães que comam brioches. Já tô com insensibilidade com relação à desgraça alheia. De um povo que passa fome enquanto a monarquia vive na riqueza e no luxo. Eram os caras que sustentavam a riqueza e o luxo que estavam reclamando. O burguês é basicamente o cara que produz alguma coisa e que por isso paga imposto. Era um burguês ligado a uma forma de produção que não era dividida em capital e trabalho, proprietário de produção. 100% artesanal. Mas eu sou o grande artesão, eu sou o grande vendedor, eu sou o grande produtor de riqueza, o cara que paga imposto. Marx criará uma nova definição de burguês, o detentor dos meios de produção. Até para poder pensar a sociedade em conflito. Há um conflito necessário entre o detentor do meio de produção e aquele que agora empresta a sua força de trabalho, vende a sua força de trabalho e, portanto, vende a si mesmo como o eu mesmo fosse uma mercadoria. Isso ele chamará de fetichização do homem. O homem transforma-se em coisa, em mercadoria a ser vendida, em mão de obra a ser vendida. E uma mão de obra cuja venda nunca vale 100% do trabalho. Você vende o seu trabalho, mas não recebe por 100% do trabalho. Porque há mais gente ganhando em torno do trabalho. A diferença entre o seu trabalho produzido, o que ele vale, e o que você ganha é chamado de mais-valia. Você é expropriado de parte do seu trabalho pelo detentor do meio de produção. Se a expropriação fosse pequena, estava tudo bem. Só que Marx analisa as transformações sociais ao longo da história. Marx é também um historiador. O filósofo contemporâneo, que faz algum sucesso como filósofo de direita, Olavo de Carvalho, denuncia Marx como tendo fraudado alguns dados que foram fundamentais para sua teoria da explicação das contradições históricas entre capital e trabalho. Porque para Marx o que ele analisa é que nessa relação entre burgueses e proletários, os proletários vêm sendo cada vez mais expropriados de sua força de trabalho. Já que o produto que ele tem para vender virou ele mesmo, expropriar da força de trabalho é o mesmo que expropriar de si mesmo. Daí dizer que o trabalhador vem sendo cada vez mais explorado, entendendo a exploração como expropriá-lo de si mesmo, roubar de você o seu trabalho, aumentando a mais-valia. É por isso que dizem que em Marx há uma diferença de conceito entre mais-valia e lucro. Tudo bem, duas pessoas participando, lucro é aquilo que sobra. É aquela diferença entre o preço da produção e o preço de venda. Ele não está falando da diferença entre preço de produção e preço de venda. Ele está falando de mais-valia, ele está falando de expropriação da sua força de trabalho. Seria apenas lucro se 100% daquilo que vale o seu trabalho, você recebesse. Aí eu pago o que vale o seu trabalho. E agora que eu comprei o produto do seu trabalho, eu vou vender por um preço maior. Aí eu lucro, é a minha parte. A mais-valia é quando eu fico não só com o lucro, é quando eu invado também o quanto vale o seu trabalho. Por que a mais-valia foi crescendo? Porque desde que o mundo é mundo, o que o burguês quer? Lucro. Você vê alguém abrir uma fábrica para não ter lucro? Você vê alguém abrir um negócio para não ter lucro? Eu acho barato esse papo. Estava ouvindo rádio na CBN, um cara de administração dizendo: dicas sobre a empresa, momento do empresário, uma coisa assim. A missão da empresa. É muito importante. Agora tem uma licença em banco, está lá, a missão da empresa. Eu ando na Copenhague, no Shopping Vitória. Na Copenhague tem no balcão, missão, nossa missão. Ser rico, muito amor, carinho, alegria, o melhor chocolate. Eu fico olhando a cara das meninas que trabalham na Copenhague. A cara de amor e alegria pelo serviço. Ah, café, pá. Nem olha para sua cara. Tamanho amor, você sente o afeto à flor da pele. Das pessoas trabalhando naquela coisa animada e alegre que é vender café e chocolate para um bando de mala, não é? Missão da empresa. Quanto mais sincera e clara a missão da empresa, melhor. Aí ele vai dando exemplo. Só que os exemplos que ele dá são de coisas absolutamente obscuras e não sinceras. Produzir o melhor café de forma animada. Como faz obscuro isso? Quer dizer nada. Quer ver uma missão, a única missão de empresa realmente sincera? Lucro! Alguém monta alguma empresa cuja missão não seja... Para que serve? Vamos quebrar. O objetivo dessa empresa é vender coisas por um preço muito menor do que a gente gasta para fazer. O nosso objetivo é falir em um mês. É lucro, meu amigo. Todo mundo, até as não lucrativas, querem lucro. Aquelas que são sem fins lucrativos. Ainda que seja para reinvestir nela mesma, mas que é lucro. E desde que o mundo é mundo, a fórmula do lucro é uma só. Produzir mais a um custo menor. Por sua vez, o que o operário quer? O que o trabalhador quer? O oposto. Ele quer. É porque. É porque produzir mais é um custo menor no século XIX, que é o que Marx analisa, que é daí que vem os dados históricos de Marx. Ele percebe que, para que se produza mais um custo menor, cada vez mais o proprietário do meio de produção vai impondo ao trabalhador que ele trabalhe cada vez mais horas, ganhando cada vez menos. Ele mede o trabalho por quantidade de tempo trabalhado e ganho em função da quantidade. Marx quantifica a produção por hora de trabalho. E você pode dizer, tudo bem, eu sou um cara que escreve livro, mas quanto vale escrever um livro? Tudo bem, uma coisa é você ganhar pela venda de cada exemplar. A outra é quando a editora compra de você um livro pronto. Eu escrevi 2 capítulos para um livro, na produção coletiva. O organizador resolveu pagar o capítulo. Pagar o capítulo. Foram R$2.000 por capítulo. De onde vem esses R$2.000 para dizer que é isso que vale o capítulo do livro? É isso que vale em 10 páginas. Sabe? É arbitrário. Há uma lógica econômica de oferta e procura que diz quanto vale. Se ele pagar isso, é porque ele achou que o livro ia vender tanto, ia dar para ele um lucro aí que compensava os R$2.000 que ele pagou. Então, lógico, a pessoa de oferta e procura. Isso define o valor das coisas, é sempre sazonal, depende de disposição de consumo, de capacidade de produção e assim por diante. Agora, eu posso medir essa mudança, transformação no tempo da forma de exploração só pelo aspecto, fazendo a mesma coisa, eu ganho mais. Ou fazendo a mesma coisa, ganho menos. Em tese, se eu fazendo a mesma coisa, o mesmo produto, trabalho mais, devia ganhar mais. Trabalhando menos, devia ganhar menos. Ele trabalha, portanto, com essa quantificação, em hora, em tempo. Não é à toa que as primeiras lutas trabalhistas eram lutas por salário e hora de serviço, principalmente por hora trabalhada. Hora trabalhada. Essa história de jornada de trabalho de 8 horas foi vitória inglesa dos operários do metrô inglês. O metrô inglês é um dos mais antigos do mundo, né? E um dos mais eficientes também até hoje. Os caras tinham jornada de trabalho de 16 horas. Metrô feito. Vamos fazer rápido. Né? Metrô feito muito rico, foi um processo industrial. Você cavava um buraco e enchendo tubos. Você traz um tubo montado fora numa fábrica, bota no buraco, que nem você faz hoje com uma linha de esgoto. O metrô foi construído assim, com tubos, a estrutura sendo feita fora do buraco da terra, levando para baixo e encaixando. Faz fora, encaixa, fora. E esse era o trabalho dos caras. 16 horas. Aí eles lutaram, fizeram uma baita greve e lutaram por uma condição ideal de trabalho, que seria 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de diversão, como sendo o ideal. Dividindo a atividade humana em 3 coisas essenciais: trabalho, descanso e prazer. Os 3 com igual importância. E assim nasce a jornada de trabalho de 8 horas. Por isso, 8 horas. Não menos, não mais. Que é para dividir com 3 coisas importantes. Está formado 4 coisas importantes, não é? 5 coisas importantes, a jornada de trabalho seria de 4 horas. Dividir outras 5, né? E a gente estava conversando sobre isso ontem, quanto de 8 horas de trabalho para você? Porque o trabalho, assim, ela não tem tempo de ser que desenrola muito. Ela está conseguindo almoçar no máximo, resolver uma coisa, ela nunca almoçou. Então, na verdade, acaba sendo 9 horas, né? E quando eu chego cansado, eu chego à vontade de ficar parado, simplesmente, no solo. Eu tendo a pensar que nem Lacan, né? Que Lacan, Freud pensava tempo para a relação da análise, o tempo como hora corrida de relógio. Lacan não, Lacan pensava o tempo como intensidade. Se o cara entrou em análise, vamos aproveitar. Se o cara não entrou, 5 minutos, você viu que o cara não vai entrar em nada, manda embora logo e se dane. Então o tempo é intensidade. Eu penso trabalho do mesmo jeito. O que importa é a quantidade de hora, mas é o quanto extenua, o quanto você se envolve. É um tempo altamente subjetivo. Porque tem trabalhos que não são fisicamente desgastantes, que não são intelectualmente desgastantes, mas que são totalmente extenuantes. Comércio, por exemplo. 90% do tempo de vendedor de loja não está fazendo nada. E isso, meu amigo, é extremamente desgastante. O sujeito chega em casa arrasado, cansado pra diabo. Ah, mas você não faz nada, só fica lá parado, porque o patrão tem que olhar, sim. Porque o patrão vai para a mesma loja, passa o mesmo tempo, às vezes, que o vendedor, só que a atividade dele é outra, é de outra natureza. Ele pode até, laboralmente, trabalhar mais, assim, mecanicamente, fazer mais coisa. E sai de lá menos cansado que o cara. Impressionante. Menos cansado que o vendedor. Aí ele tem que olhar o cara como parasita. É porque ele é o dono do negócio, ele está ali com outro espírito, outro ânimo. E outro fazer que é muito menos repetitivo, ele está pensando em novos produtos para vender, está tentando descobrir como é que funciona o comércio, vai investigar a loja do outro, diz, eu trabalho o tempo todo, mesmo quando não estou na loja, eu estou vendo o que as outras lojas estão vendendo, o que eles estão fazendo de promoção, sai investigando, para mim isso é trabalho, eu não me canso e tal. E quer exigir do cara o mesmo compromisso, sendo que o trabalho dele é de outra natureza, extenuante. Ele nem consegue se identificar com a porcaria do café e do chocolate que ele vende, que dirá. Sabe? Esse grau de envolvimento é completamente diferente. É que a gente comece a ter isso com o inferno. Não é? Porque o cara é esse que é guete. Tudo depende da perspectiva. Né? Mas o fato é que Marx analisava, e com a história dele, o que aconteceu com essa lógica do lucro? Lucrar cada vez mais, ganhar mais a um custo menor. No século XIX, isso se traduz em botar você operário para trabalhar cada vez mais e ganhar cada vez menos. E o que o operário quer? O oposto disso. Todo operário quer trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais. A gente diz hoje que isso é coisa de servidor público, né? Servidor público é quem só quer ganhar cada vez mais e não fazer nada, porque é um vagabundo, é um pilantra. Não é? Já está reclamando, já está reclamando. Quer falar de nó, marajá, já está reclamando, já está reclamando. Porque só falam isso o servidor público. Como se o trabalhador da empresa privada fosse diferente do trabalhador da empresa pública. Os dois querem a mesma coisa. A diferença não está no trabalhador, está no chefe. É que em muito lugar, chefe público é um bundão. Na empresa privada, meu amigo, aí o chefe é um babaca. E um babaca com força para mandar você embora. A diferença é só essa. No serviço público, você chega 30 dias atrasado no ano, está tudo bem. Agora chega um minuto atrasado um dia, o cara se te manda embora na iniciativa privada. A diferença é essa. O cara está ferrado. É porque tem estabilidade, outro não. Quando todos os dois querem a mesma coisa. É que trata o servidor público como um vagabundo, passando o servidor pelo vagabundo. Não é? É porque tem estabilidade, ele pode reclamar. Ele pode chegar para o patrão e dizer, ó, eu estou trabalhando muito. O cara da iniciativa privada se diz isso pé na bunda. Não pode nem reclamar. A diferença é só essa. Um pode, outro não pode. Um tem alguma condição melhorzinha do que a outra. Pelo menos para reclamar. O sacrossanto, o direito natural de falar mal do chefe. É um direito natural. Pois o trabalhador da iniciativa privada é bem tolhido. Se o chefe descobrir, ó, não gosta de mim. E olha que eu nem chicoteio ele tão pesado assim. Eu até dou mercúrio cromo para ele depois. Ora. É, e o cara ainda reclama. Os parasitas que não faz nada. E tá lá pensando em suicídio enquanto trabalha. Tem que tratar bem o freguês, tem que sorrir. E pra ele, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. É. Aí não é bom até o cheiro, até o cheiro. Não é? Ou seja, os dois funcionam por, sabe, tem diretrizes diferentes. Diretrizes diferentes. Tem que ser luta, porque tem diretrizes diferentes. A minha diretriz é de sacanear, a sua diretriz é não ser sacaneado. Por isso Marx escreve a sociedade como, por conta da forma de produção, invariavelmente lançado na disputa entre capital e trabalho. Essa disputa não existia no mundo da produção artesanal das coisas, mas no mundo da produção industrial existe. Esse mundo da produção industrial que vai nascendo é que Marx analisa. Pressupõe, portanto, as contradições de capital e trabalho dentro da forma de produção industrial, que passa a ser chamada adoradores de forma de produção capitalista. Olha, por essa lógica, o que Marx analisa é que o capital vem ganhando. Ele vem conseguindo fazer o trabalhador trabalhar cada vez mais e ganhando cada vez menos, porque ele analisa na história da Inglaterra que os trabalhadores estão a cada ano trabalhando mais e ganhando menos pelo mesmo trabalho. Isso é expropriação da mais-valia, que vai só aumentando. Está só aumentando. Ora, chega uma hora, se continuar por essa lógica, que você vai estar trabalhando tanto e ganhando tão pouco, e sinceramente, você não tem mais nada a perder. Sabe aquele cara que o chefe fica enchendo o saco dele? O chefe é um babaca, é um cretino. Eu até defendo essa tese. Em empresa acontece muito isso. Quanto maior no grau hierárquico, mais cretino é o sujeito. Sabe por quê? Porque qual o critério para promover alguém? É o cara que está aqui em cima, que pega alguém embaixo e puxa para cima. Quanto mais o cara é promovido, mais ele chega perto do cara que está aqui em cima. Você é o chefe. Você ia promover alguém melhor do que você? Para ficar trabalhando imediatamente embaixo de você? Porque se o cara for melhor do que você, daqui a pouco ele toma o seu lugar na empresa. Então há uma tendência a puxar sempre alguém pior do que você. Então o presidente nomeia como vice um cara pior do que ele. O vice nomeia como diretor alguém pior que ele. O diretor nomeia como gerente alguém pior que ele. O gerente nomeia como capataz alguém pior que ele. O capataz nomeia como operário padrão um cara mais idiota do que ele. Então a tendência é a imbecilização das estruturas de comando. Quanto aquele cara que vai crescendo na empresa provavelmente é o mais retardado. Ou se for um cara inteligente, é alguém que conseguiu se fazer de idiota esse tempo todo. O que é uma estratégia muito boa também. Submeta, faça de idiota. Não represente ameaça. Quanto mais você representar ameaça pela competência que tem, menos sobe. Já viu aquele cara que é ultra produtivo? E é um cara que se foi ao trabalho, eu sou um cara, eu chego na hora e tal. E quem é promovido é aquele cretino, aquele incompetente. Pois ele só é promovido justamente porque ele é um cara muito competente. Só por isso. É uma idiotice achar que a competência é que é o critério para promover. É o contrário. Se for o contrário, ela ameaça o cargo. Claro! É claro. É claro. Ainda quando há um sistema de trabalho que... No serviço público tem muito isso, porque o chefe é um juiz, ele é de categoria diferente. Então você, por mais que nunca ameaçará o juiz, porque são de categoria diferente. Mas o que acontece? Se você trabalha muito bem, ninguém te promove para um posto em que você ganhe mais. Geralmente, quanto mais você sobe no serviço público, mais você ganha, mais responsabilidade tem, mas em compensação, menos trabalho braçal você tem também. Menos trabalho repetitivo e chato você tem. Se você é um cara que faz muito bem, de forma competente, pontual, assídua, o serviço repetitivo e chato e mal remunerado, menores as chances de você passar por um serviço mais bem remunerado e menos chato. Porque você é o cara que faz bem o serviço chato. Ninguém vai querer outra pessoa que, sabe? Que tirar você para se promover e perder um cara que faz bem o serviço que ninguém quer? Nunca. A tendência de você ficar no Van Ham e também nunca ser. Quanto maior a competência, menores as chances de você ser promovido. Bem-vindo ao mundo das empresas, viu? Não é? Logo, quem é um problema para ela? Logo, quem é uma ameaça para ela? É assim. Ela literalmente na tentativa de apertar o braço, né? Já disseram que o presente, né, é contratado para ele, e como eu sou uma tecnologia de cabeça, e a tecnologia está de qualquer jeito. E sabe quem é que te trai? Você mesmo. Você mesmo. Porque você quer transformar o seu trabalho em algo menos frustrante. Você quer ter algum orgulho do que faz. Só que para você ter algum orgulho do que você mesmo faz, para ter orgulho de você mesmo, já que você se identifica pelo seu fazer e não por outras coisas, você acaba se traindo. Porque para ter orgulho de si mesmo, tenta fazer o melhor possível o seu trabalho. Só que quando você tenta fazer o melhor possível para ter orgulho de si mesmo, mais você fica embarcado na porcaria da carreira. Então você tem que escolher. Você tem que escolher. Orgulhar de si mesmo ou carreira. É por isso que boa parte das pessoas que sobem na carreira são pessoas que, sinceramente, fazem coisas muito pouco dignas de orgulho de si mesmo. Muito pouco dignas de se orgulhar. Tipo puxa-saco. Por que o puxa-saco? Qual é o primeiro requisito para você puxar saco? É ter muito pouco orgulho. É ter nenhum orgulho. Nenhum. É submeter a tudo. Você faz um trabalho assim que você... O cara pode ser até caprichoso no trabalho. Ele capricha, chega para o chefe e o chefe diz assim, olha, está tudo errado, eu não quero essa vírgula aqui, eu quero essa vírgula desse outro lado. Esse adjetivo que você usou, eu não quero que você use, eu quero que você use de outro jeito, galera. Puxa, claro, e de fato vão se irritar com isso e descobrir qual é o jeito que o cara quer. É um total falta de orgulho da profissão própria. Uma amiga minha que ela era oficial de chancelaria. Carreira de Itamaraty, diplomata. Amigo, o grau médio de cultura de um diplomata é fantástico. Ela falava com fluência 4 línguas, fora o português. Fluentemente. Morou 8 anos na Alemanha. 10 anos na Inglaterra. Morou antes da carreira diplomática. Morou nos Estados Unidos por conta de carreira diplomática. Professor de chancelaria em Washington. Francês, muito bem. Porque também foi para a embaixada do Brasil na França, fora, e já sabia francês. Formado em letras. Em literatura inglesa. O marido é professor. O marido passou no concurso para professor da UFES. Quis vir acompanhando o marido. Como servidor público federal, dá para você conseguir isso. Ela conseguiu, a chance foi ser cedida para a Advocacia da União. O amigo pega um salto de chancelaria e bota como servidor cedido para a Advocacia da União. Começaram a usá-la como secretária. Uma pessoa apta a ser embaixador, usado como secretário de advogado da União. Faz esse texto para mim. Ela pegava e corrigia o português do cara. Aí ele chegava, pegava o texto que ela redigia e mudava tudo para a fórmula dele. Ela chegava para ele e dizia assim, meu amigo, vou te dizer uma coisa. Se você não sabe a diferença entre esse e este, você não sabe usar crase, você não entende nada de regência verbal, o seu texto tem erros primários. Se você insiste em mandar um erro primário, o problema é seu. Mas eu sou bem alfabetizada, eu não. É uma pessoa que tem orgulho do saber que tem. Vai dar certo no lugar? Nunca quer dar certo. Não aguentou. Ela chegou para ele e diz, olha, ou a gente sai daqui. Passou a odiar o Espírito Santo por causa dele. O que um diplomata vai fazer aqui em Vitória? Tem nada com diplomata. Diplomata ou está fora do país ou está em Brasília. Não tem outro lugar para você trabalhar. Qualquer outro, aposta. Ou sai daqui, ou... Ele também já estava de saco cheio. Foi embora. Agora é cônsul em Berlim. O Brasil montou embaixada nova, embaixada 0 quilômetro. É cônsul. É o segundo nome da embaixada. Depois do embaixador, vem ela. No Belize. O marido também aproveitou, irmão. Pediu licença da UFES e agora dá aula na Universidade de Belize e no Texas. Porque de Belize para o Texas dá mais ou menos 2 horas e pouco, um pouco mais do que Vitória, São Paulo. Professor na Universidade do Texas. Convidado. Então deu uma melhorada assim e tal. Isso eu tenho orgulho do trabalho, não adianta. Eu não ia crescer dentro da advocacia também, eu nunca. Então, eu teria que abrir mão disso mesmo. Era para falar de crime, estou falando de trabalho. Ora, eu acho que não contratam filósofos para falar de relações de trabalho, porque eu creio que isso levaria muita gente a perder o emprego, a desistir de tudo. É porque boa parte dos discursos da administração sobre o trabalho são discursos totalmente alienantes do trabalho, então não dá um sentido, portanto, isso aqui é competição. É guerra entre as pessoas e mais nada, é conflito. As pessoas são promovidas porque não significam ameaça para o chefe. E assim vai. E assim por diante. Você se trai porque você se torna ameaça para o chefe porque você quer ter orgulho de si mesmo. Porque você não quer ter uma bala na cabeça por um trabalho repetitivo. Qualquer trabalho repetitivo é chato. Qualquer um. Qualquer um. É muito mais animado você trabalhar com algo que muda o tempo todo. É por isso que a atividade artística é muito mais prazerosa do que qualquer outra. Porque você nunca faz a mesma coisa sempre. É por isso que artista olha como um desenho o artesão. Porque o artesão é o cara que domina a técnica, que produz um objeto, mas faz a mesma coisa sempre. Se artesanar, certo? Porque o artista não faz duas coisas, não faz a mesma coisa duas vezes. Não faz. É sempre novo, sempre novo, sempre novo, sempre novo, sempre novo, sempre novo. É muito mais prazeroso. O chefe não quer alguém que faça sempre o novo, quer alguém que faça sempre o mesmo. Bem feito. Para suprir as expectativas dele do trabalho. Eu sei que eu posso contar com um carimbo bem colocado. Eu espero que o carimbo venha sempre bem colocado. É isso que eu espero. Que nunca venha de cabeça para baixo, cara. Mas tem um exemplo da funcionária mais na frente, que era de cabeça para baixo, aí não queria fazer uma carimbo, não, foi isso. Não é? A saída papa. Ora, o fato é que na luta entre capital e trabalho, necessariamente. Meu amigo, o que impede você nesse mundo, o problema todo era esse, mandar o seu chefe ao inferno. Mandar a merda. É porque você acha que tem alguma coisa a perder se fizer isso. E se você não achar que tem mais nada a perder? O que te impede de mandar o seu chefe para o inferno? Enfiar a mão na cara dele? Nada. É o caso do trabalhador inglês que Marx analisa. O cara está trabalhando tanto e ganhando tão pouco. Se continuar assim, esse cara vai estar fazendo um troço desagradável e não terá mais condições materiais de existência. O que são condições materiais de existência? Olha, você tem que precisar de grana para comer, você precisa de um casaco no dia de frio, você precisa de um teto para te abrigar da chuva. São condições materiais da sua própria existência. Amigo, quando você não tiver mais condições materiais de existência, parabéns, você é um cara que não tem mais nada a perder. Não tem mais nada a perder. O que faz um cara que não tem mais nada a perder? Se revolta. Para Marx, a revolta do proletariado é algo que vai acontecer, se continuar assim, vai acontecer. E o discurso marxista se divide em dois grupos a partir daí. Quando eu digo marxista, não falo mais de Marx. Falo dos leitores de Marx. Daqueles que dão continuidade à obra. Tem aqueles que são socialistas para valer, comunistas, que dizem o nosso trabalho deve ser, portanto, tal qual Marx pregava mesmo. Eliminar as duas classes, eliminar as contradições do modo de produção industrial, do modo de produção capitalista. Acabando com a propriedade privada dos meios de produção. Portanto, o caminho para isso é a transformação revolucionária mesmo. E tem uma outra linha que é da chamada, hoje, social-democracia. Socialistas e social-democratas não se entendem. Os dois são marxistas. Porém, um é um marxista que quer eliminar o burguês. Quer eliminar a luta de classes pela eliminação de uma classe. O outro, ele quer atenuar a exploração excessiva do trabalho. Ele não quer eliminar a classe. O social-democrata não quer eliminar a propriedade privada dos meios de produção. O que ele quer eliminar é a mais-valia. Eu vou lutar por condições de trabalho, eu não quero que o trabalhador chegue numa condição tal que ele seja privado das suas condições materiais de existência. Eu quero evitar a revolução. O socialista vê a revolução como uma etapa necessária do processo. O social-democrata não. Por isso que o social-democrata pode inclusive falar em transformações da sociedade via sistema eleitoral, via sistema regular, via sistema democrático. O socialista não. Ele pensa mais na base da ilegalidade mesmo, porque o que ele quer, o sistema legal, funciona em prol da manutenção do status quo da burguesia. A gente tem que romper com isso. É a diferença entre radicais e não radicais, dentro do discurso marxista. É daí que nasce a ideia do Estado de bem-estar social. O Estado deve ser aquele que vá suprir necessidades básicas da população para evitar que ninguém fique expropriado de suas condições materiais de existência. Já que o processo revolucionário foi associado a ter ou não condições materiais de existência, você reduziria crimes pelas duas perspectivas. Pela socialista, se você acaba com a exploração, acaba crime. A sociedade seria muito mais harmônica e pacífica, porque você garantiria todas as condições materiais de existência, porque todo mundo seria dono 100% do trabalho. Pela perspectiva social-democrata, que o Estado tem que estar social, o Estado deve suprir as condições materiais mínimas de existência, com salário mínimo, renda mínima, Bolsa Família. Bolsa Família não tem nada de socialista, é social-democrata. Ah, porque Lula é um comunista, é um socialista. Lula nunca foi socialista. Lula nunca foi comunista. Lula sempre foi social-democrata. Lula nunca veio com esse papo de revolução. Um bando de intelectual que falava isso é que gostava do Lula. Ele é pobre e ferrado. Vem de uma camada pobre e ferrada. E como diz Joãozinho 30, o grande filósofo brasileiro e carnavalesco, amigo, rico é que gosta de miséria. Pobre gosta de luxo. Carnaval tem que ser luxuoso, porque é coisa de pobre. E tem que ter pobre, que é para rico gostar. Que rico gosta de miséria. Não é? Ele está mais que certo. Né? Intelectual, miséria é coisa de intelectual. Pobre gosta de luxo. Olha, ele nunca foi. Ele sempre foi para essa luta do suprir condições mínimas. Mas, para o campo da criminologia, essa leitura social-democrata da sociedade implica dizer o seguinte: olha, a culpa da violência vem pela contradição capital e trabalho. Quanto mais o burguês safado explora o proletário otário, mais ambiente social da geração de violência você cria. A leitura marxista fundamental é de que os homens não são fundamentalmente iguais, como a leitura da Escola de Chicago pressupõe. A Escola de Chicago pressupõe que os homens são todos iguais. Iguais consumidores, iguais demandantes da ilicitude. Há uma natureza humana. Como as leituras biológicas também, sobretudo aquelas que têm uma associação mais próxima de crime como patologia, também pressupõe que os homens são fundamentalmente iguais, como a ideia do instinto que nos tornaria todos iguais, como os marrecos são iguais, como o mico-leão-dourado é igual a outro mico-leão-dourado, enfim. O homem que não é singular, que não há singularidade. Para a leitura marxista, há um critério que nos diferencia. O critério que nos diferencia é uma forma social de afetação. Porém, na leitura marxista, a forma social da afetação é diretamente proporcional às condições, aos modos como a produção ocorre. É a produção capitalista que nos tem diferenciado. Deu para entender? Ora, portanto, para eliminar crime, quanto mais diferença social, quanto mais exploração, mais sociedade criminal existirá. Isso dá uma explicação para a causa, mas tem um lado perverso, porque dá também uma justificação para o crime. Se você pega a Veja de semana passada, Reinaldo Azevedo, colunista da Veja, fez uma coluna diferente das comuns, que geralmente a coluna dele tem uma tira de página, metade de uma página. A de semana passada tem duas, comentando o impacto do filme Tropa de Elite. E que ele diz assim: Capitão Nascimento pegou geral o bonde do Foucault. É assim que está a coluna dele. E ele fala dos cinemas, dos papos intelectuais que justificam o narcotráfico, como no filme, não sei se viu no filme, mas vale a pena ver. Que tem um personagem que vai para o morro fazer trabalho social e diz que o traficante tem consciência social. por essa tendência de, como diz Joãozinho 30, de gostar de pobre, essa leitura marxista de que o pobre é explorado. E, portanto, a violência do pobre não é violência. O fato é que no filme, o tráfico é violento. A polícia é violenta. Mas só se temos uma leitura, quer dizer que a violência do tráfico é boa porque se justifica, porque o traficante é explorado. É a leitura da Revolução, meu amigo. A Revolução Proletariada é guerra, você está matando gente. Mas esse aí pode, porque é por uma boa causa. O burguês também está matando gente. Esse não pode, porque é por uma causa ruim, é pela exploração. E permite, portanto, atribuir valor e diferença à violência. Isso significa que a leitura marxista se preocupará não propriamente com explicar por que as pessoas cometem atos de violência, mas explicar como eu classifico determinados atos de violência. A violência desse pode, a violência desse não pode. Há uma tendência contemporânea dessa linha que se preocupa muito mais com a produção do discurso sobre o crime, ou propriamente, como eu apontei inclusive no primeiro capítulo, os processos de criminalização. Mostrar de como na história nós criminalizamos as coisas. Por que determinada conduta violenta hoje é crime e ontem não era? E explicar essa transformação das formas de criminalização como consequência das lutas havidas em função da existência de duas classes por sua vez, que também são consequência das formas de produção capitalista. São leituras que dizem, por exemplo, olha no Código Penal o crime de latrocínio. Latrocínio é um crime que consiste em você subtrair o patrimônio de alguém, mas para isso, tirando também a vida. Há duas formas de latrocínio. Ou você mata para roubar, ou você rouba e mata para evitar que a punição pelo roubo ocorra. Os dois são latrocínios do mesmo jeito. Só que latrocínio, que é um crime que tem dois objetos juridicamente protegidos ali, em voga, que é patrimônio e vida. Com esses dois bens, ele é classificado como crimes contra o patrimônio e não crime contra a vida. Como a vida perdeu a importância diante do patrimônio. De como o sistema penal é ultra eficaz para proteger patrimônio. E se o direito penal, se a máquina judiciária, saindo do direito penal e indo para o judiciário, parece funcionar tão bem equipada, tão azeitada, tão operacional para reprimir crime contra o patrimônio. E quanto maior o patrimônio, mais eficaz o sistema de repressão. Por sua vez, quanto menos patrimônio, menos eficaz o sistema de repressão. Como a máquina do direito penal parece funcionar como um corolário, como um mecanismo, como um atributo do sistema de Estado para proteger rico contra pobre, numa sociedade que já é lida como sociedade dividida na luta entre rico e pobre. Por quê? A violência cometida contra o pobre pelo próprio Estado não é criminalizada. É normal. Porque o pobre é submetido a N violências. Violências que sequer penalmente nós classificamos como violência. Nós temos um caso de sonegação bilionária pela Cisco Systems. Uma empresa americana, uma baita multinacional da área de informática, sonega algo bilionário. Você tem ideia do quanto um bilhão faz falta nos cofres públicos? Mas se a gente acabasse com boa parte da sonegação, a CPMF, que está todo mundo chiando, não era tão necessária assim. Já começa por aí. Bilhões. No jornal, eu estou acompanhando o caso, no jornal isso não aparece na página de polícia. Aparece na página de economia. Economia. Nem no imaginário do jornalista isso é problema de crime. Que dirá para a máquina, para o sistema de repressão penal. O Supremo concedeu ontem, habeas corpus, vamos cumprir hoje o habeas corpus. Concedeu ontem. Hoje de manhã foi todo mundo solto. Para quase todos. Porque não oferece perigo. Não tem periculosidade. Porque eu associo periculosidade a crime que pobre comete. Roubar relógio na rua é perigoso. Mas dizer um bilhão não é perigoso, porque eu não penso na consequência social do crime. O cara que rouba relógio gera como consequência roubar relógio. economicamente ele é até bom, porque aumenta a produção de relógio, você vai querer comprar outro. Agora, o cara de bilhões, ele gera um prejuízo social muito maior. Aí eu tenho um discurso de direito penal que digo que a repressão do crime é em nome da sociedade, não é vingança contra o indivíduo. Mas no duro parece ser. O cara que rouba relógio te irrita muito mais, porque você não sente o prejuízo causado pelo cara que tira um milhão. Mas você sente de forma muito mais imediata o cara que rouba relógio. O cara que rouba relógio é safado, tem que ter a polícia para cima dele. Se der porrada, melhor ainda, que é para aprender a não roubar relógio. A leitura marxista diz, ele foi roubar relógio porque ele é vítima de uma violência. Porque ele já foi expropriado, ele foi roubado antes. Roubado do seu próprio trabalho, roubado de si mesmo, expropriado pela mais-valia. E agora eu criminalizo ele ainda? E não criminalizo outras tantas práticas? A própria prática, o maior roubo de todos é o capital. É o que diria o Proudhon. Toda propriedade privada é um roubo. Mas ninguém diz que é crime. É a leitura marxista. Portanto, o jogo da criminologia fica muito mais na classificação. Em como eu vou classificando e reclassificando condutas criminosas. Na máquina de repressão, como eu vou reprimindo uns crimes e outros não. Ele não estuda a causa do crime, o que o faz. Que isso é uma obviedade para o discurso marxista. É a contradição do capital do trabalho, a exploração. Isso é que faz ser crime. Qual o lado perverso disso? É que a leitura marxista me leva à conclusão torpe de que a pobreza é causa do crime. E de que, portanto, todo pobre é um indivíduo potencialmente perigoso. E que reforça as discussões e as decisões judiciais que quando um crime comete risco, um crime comete homicídio. Eu deixo ele responder em liberdade porque ele não oferece perigo. Pobre comete homicídio. Ele não responde em liberdade porque ele é um cara perigoso. Por leituras marxistas. É um tiro que sai pela culatra. Não é legal? Deu para entender? São duas perspectivas. Uma da escola de Chicago, economicista, que as pessoas associaram a discurso de direita na criminologia. E uma leitura de esquerda, também puramente social do crime. Macrosocial, da macrocriminalidade. Eu não falo mais de indivíduos. Mas uma leitura de esquerda, associada à esquerda, leitura marxista. Que podem ser duas. Ou marxismo mais socialista mesmo, ou marxismo social-democrata. Mas ainda as duas têm proximidade muito grande, causa muito grande. Há uma outra linha de leituras sociológicas, que nós vamos ver só depois do almoço. E são as leituras propriamente da sociologia estrito senso, que não fala de causas puramente econômicas, mas que encontra outras causas fora do indivíduo para a criação, para a conformação do indivíduo. No caso, falaremos de Weber, falaremos de Durkheim. E logo depois disso, temos um testículo para trabalharmos em sala. Beleza? Vamos lá, vamos atilar.